As pessoas desse mundo que vivem na ilusão, que vivem sem Jesus, compartilhar de Jesus. Dizer a todos que por mim na cruz ele fez, a todas as pessoas que vivem no mundo de sem fim pra mim.